maior sucesso em Tecno Melody, Marlon Branco Isabelense. DJ Fábio Maritubense. Vai Neymar, vai Neymar, vai Neymar. Vai Neymar, vai Neymar, vai Neymar. Elas querem o cara porque ele tem dinheiro. Elas querem o cara porque ele tem dinheiro. Se fosse um pobretão, elas não queriam não. Já que o cara é jogador, elas querem dinheiro. Vai Neymar, vai Neymar, vai Neymar. Vai Neymar, vai Neymar, vai Neymar. Elas enlouquecem quando vejo o cara, mas é falsidade, elas querem uma casa. Pensa que é amor, pensa que é paixão, mas o que elas querem o seu carrão. Neymar entrou no campo de Brown, de Brodões e fez. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, chuteira. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, chuteira. Neymar entrou no campo de Brown, de Brodões e fez o gol. Sucesso em Tecno Melody, Marlon Branco Isabelense. DJ Fábio Maritubense. Vai Neymar, vai Neymar, vai Neymar. Vai Neymar, vai Neymar, vai Neymar. Elas querem o cara porque ele tem dinheiro. Elas querem o cara porque ele tem dinheiro. Se fosse um pobretão, elas não queriam não. Já que o cara é jogador, elas querem dinheiro. Vai Neymar, vai Neymar, vai Neymar. Vai Neymar, vai Neymar, vai Neymar. Elas enlouquecem quando vejo o cara, mas é falsidade, elas querem uma casa. Pensa que é amor, pensa que é paixão, mas o que elas querem o seu carrão. Neymar entrou no campo de Brown, de Brodões e fez. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, chuteira. Maria, Maria, Maria, Maria.